embaralhada, sentimento ferido. Meu pensamento às vezes entra em conflito. Eu digo que não sei explicar, também não sei em quem confiar. O mundo jaz do mal, só tende a piorar. A Jezebel e os banquetes tentando me arrastar. O olho brilha, a carne treme, é sedutor. Que mundão louco, traiçoeiro, enganador. É uma guerra constante, tenho que morrer todo dia. Pra minha vontade da carne, olha quem diria. É por vinhagem que atravesse desta sua fé. Desacredita de intimidão, assim que é. Pra se manter de pé, tem que ter muita fé. Naquele parceiro que vem lá de Nazaré. É Jesus Cristo, o nome dele tem poder. Pra te dar força pra lutar e pra vencer. Você é vencedor, vivo você está. Não adianta o inimigo vir te desanimar. Eu sei em quem eu tenho acreditado, vou dizer. A vida é um aprendizado, você pode crer. A mente em conflito, mas sei o que fazer. Vou continuar orando por mim e também por você. É, também por você. A mente sente, sente, a carne treme, treme, mas o espírito é forte e é em nós presente. A mente sente, sente, só Deus compreende, gente. Sei que o espírito é forte, é só buscar frequente. A mente sente, sente, a carne treme, treme, mas o espírito é forte e é em nós presente. A mente sente, sente, só Deus compreende, gente. Sei que o espírito é forte, é só buscar frequente. É embaçado as maneiras que a mente quer confundir a gente. Pois toda hora o velho homem quer sempre bater de frente. Por que será, será? Agora eu vou te contar. Existe sempre uma maneira de tudo suportar. Se embriaga pra quê? Se Deus ama você. Mas a mente te condena até mesmo sem ver. A mente fala, te encoraja, te põe em cima dos muros em ódio e mordaça. Às vezes até no olhar a mente quer condenar. Mas só um nessa vida pode tudo julgar. Ninguém não sabe nem anda em terra de ninguém. O coração é de carne e todo mundo tem. Pode mudar, se resgatar. Mas a mente não deixa, acha que o mundo é o lugar. É uma guerra, uma luta, é um leão por dia. Dia e noite a mente e o inimigo vigia. Muitas lágrimas rolam até do seu pensar. Por que será? O que que há? Acha que tudo é difícil, não pode aguentar. Só blasfemar e falar, às vezes até se julgar. Lembra da vida de Jó? Nunca ficou só. Bateu o pé e falou, meu Deus é maior. Meu Deus é maior. A mente sente, sente, a carne treme, treme, mas o espírito é forte e é em nós presente. A mente sente, sente, só Deus compreende, gente. Sei que o espírito é forte, é só buscar frequente. A mente sente, sente, a carne treme, treme, mas o espírito é forte e é em nós presente. A mente sente, sente, só Deus compreende, gente. Sei que o espírito é forte, é só buscar frequente.